ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Hoje é antevéspera de Natal. E os dias que antecedem o Natal muitas vezes têm mais clima natalino do que o próprio Natal em si. Afinal, hoje é um dia em que as pessoas começam a organizar os detalhes da ceia de Natal e também fazer as últimas compras. A música do dia de hoje é uma das mais tradicionais melodias natalinas, talvez só superada por Jingle Bell. Você pensava que a música de hoje fosse Jingle Bell, mas não. Esta música toca o tempo todo na televisão e fica de fundo em pelo menos 8 ou 7 entre 10 comerciais de televisão de lojas que vendem produtos nesta época do ano. Na antevéspera de Natal, um clássico de Luiz Bordom, que é sem dúvida a maior referência musical quando se refere a essa época do ano. Ouça uma música que você já conhece e talvez não saiba o nome, mas com certeza uma música que fica na sua mente todo fim de ano. Árvore de Natal. Você ouviu Árvore de Natal, na fabulosa Harpa Paraguaia de Luiz Bordom. A autoria da música é dele e de Júri Sanches. A música do dia volta amanhã, dia 24 de dezembro, com uma belíssima música. Esta é imperdível, hein? Não perca.